Josias, com apenas 8 anos, começou a reinar com o coração sincero. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguiu o caminho de Davi, seu verdadeiro herdeiro. Ó Senhor, ouvimos tua voz, nosso coração se humilha em teu louvor. Na tua casa buscamos a luz, renova nosso ser, Senhor, com teu amor. Achou o livro na casa, palavras de vida, um chamado a acordar. Rasgou suas vestes, o rei se prostra em busca de ti. Não podemos vacilar, ó Senhor, ouvimos tua voz. Nosso coração se humilha em teu louvor. Na tua casa buscamos a luz, renova nosso ser, Senhor, com teu amor. Tua ira se acende, mas o coração se entrega diante de ti, ó Deus, encontramos paz. Josias fiel busca o que é reto, em cada oração a esperança se faz. Ó Senhor, ouvimos tua voz, nosso coração se humilha em teu louvor. Na tua casa buscamos a luz, renova nosso ser, Senhor, com teu amor. Diz a profetisa, a mensagem é clara, o furor se acendeu, mas a graça em ti. Porquanto o rei se humilhou e clamou, encontrou perdão e a paz emergiu. Ó Senhor, ouvimos tua voz, nosso coração se humilha em teu louvor. Na tua casa buscamos a luz, renova nosso ser, Senhor, com teu amor. Ó Senhor, nossa esperança em ti, repara nossas vidas com tua verdade. Como Josias, queremos te seguir em adoração. Viveremos em unidade.